Me deixou sozinho, entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Vim da sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia que seria ela. Queria fazer a faxina no meu coração. Aô, paixão. Canta bem forte, vai. Joga CDs, o Moral da Bahia. Vem cuidar da minha casa. Vem arrumar minha vida, vem. Bem forte, bem forte, bem forte. Tá lindo demais, gente. Tá lindo demais, gente. Mais uma vez, eu gostei. Eu gostei. Um, dois, vai. Saudade aumenta, o coração não aguenta a falta de você. Me diz, amor, o que é que eu vou fazer? Há muito tempo que eu não te vejo, só sinto o desejo de amar você. Longe de você, pra mim é castigo. Você fazendo amor comigo. A saudade aumenta, dói no coração. Vivo pra você, sonho com você, minha louca paixão. Aô, paixão. Aqui é Cleonso Maia. Chega a noite, a saudade aumenta, o coração não aguenta a falta de você. Me diz, amor, o que é que eu vou fazer? Há muito tempo que eu não te vejo, só sinto o desejo de amar você. Longe de você, pra mim é castigo. Você fazendo amor comigo, a saudade aumenta, dói no coração. Vivo pra você, sonho com você, minha louca paixão. Longe de você, pra mim é castigo. Fazendo amor comigo, a saudade aumenta, dói no coração. Vivo pra você. Banda 007, Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Com o DJ Siqueira. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar.

dias, uma hora, dez minutos. A saudade, quantas horas, enquanto eu corro nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar. Já pensou? O acorde chamado no 15 a gente suando. A TV falando mais alto e a gente amando. O que que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado não quis e a gente suando. A bebê no volume mais alto e a gente amando. O que que cê tá esperando? Manda 007 Cinquidão. Eu me senti tão carente quando quis fugir, me deixando aqui sozinha. Não consegui aceitar que a nossa cama fosse uma cama vazia. Aparências enganam e eu aprendi a me enganar com você. Mas um dia cansei e então resolvi também a te esquecer. Nesse cara ou coroa, você me perdeu, me perdeu. E hoje implora, quer ter volta. DJ Guilherme da mídia vai tocar e você chora sem parar. Foi você quem fez eu me desapaixonar. Manda 007. Eu me senti tão carente quando quis fugir, me deixando aqui sozinha. Não consegui aceitar que a nossa cama fosse uma cama vazia. Mas um dia cansei e então resolvi também a te esquecer. E nesse cara ou coroa você me perdeu, me perdeu. E hoje implora, quer ter volta. DJ Guilherme da mídia vai tocar e você chora sem parar. A sign of time. Siqueira. I love my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside of wounded love. But I know I'm more than sad and more today. And with your words too hard to say, I single tear when I'm away, wait and gone. Far from hell, so far from you. rei das capas cajazeiras. Bora, meu filho, aqui é pegado, viu? Alô, meu parceiro Anderson De Castro, o cabeleireiro dos artistas. Tamo junto. Every time I hear your voice to hurt my name, you put a fire in with pain. I swear for life and take the rain. No turning back. I need you. Saudade no aumentativo é Siqueirão. Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou. Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo o pão que o diabo amassou. E o pior, fui eu que traí, fui eu que perdi a pessoa amada. No instante fui fraco demais, perdi a cabeça e fiz a burrada. Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixar baixo. Disse lá com esse otário bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Disse lá com esse otário bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo. Pra que isso? Pra que isso? Mudou de uma forma depois que a gente se separou. Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou. E o pior, fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada. No instante fui fraco demais, perdi a cabeça e fiz a burrada. Disse que eu ia pagar caro, prometeu não deixar baixo. Pra que isso? Disse lá com esse otário bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta abandono e as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo. Pra que